Salão Modelo. Trabalhamos com cortes de cabelos feminino e masculino. Fazemos escovas, tratamento capilar, pinturas e muito mais. Salão Modelo. 10 anos cuidando bem dos cabelos de seus clientes. Agradecemos a sua preferência. Salão Modelo. Avenida 7 de Setembro. Telefone 454-1460. Fronteiras, Piauí. Organização Raí e Euda.